Capítulo 45. Ao regente do coral, canção de amor para ser cantada com a melodia Lírios, salmo dos descendentes de Corá. Lindas palavras comovem meu coração. Recitarei um belo poema a respeito do rei, pois minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Tu és o mais belo de todos. Palavras graciosas fluem de teus lábios. Sim, Deus te abençoou para sempre. Põe tua espada à cintura, ó poderoso guerreiro. Tu és glorioso e majestoso. Em tua majestade, cavalga para a vitória e defende a verdade, a humildade e a justiça. Avança e realiza feitos notáveis. Tuas flechas são agudas e atravessam o coração de teus inimigos. As nações caem a teus pés. Teu trono, ó Deus, permanece para todos sempre. Tu governas com cetro de justiça. Amas a justiça e odeias o mal. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu. Derramou sobre ti o óleo da alegria, mais que sobre qualquer outro. Mirra, aloés e cássia perfumam tuas roupas. Em palácios de marfim, instrumentos de cordas te alegram. Entre as mulheres de tua corte, há filhas de reis. À tua direita está a rainha, usando joias de ouro puro de Ofir. Ouça, ó filha de rei, leve a sério o que digo. Esqueça seu povo e sua família, pois o rei, seu marido, se encanta com sua beleza. Honre-o, pois ele é seu senhor. A cidade de Tiro a cobrirá de presentes. Os ricos suplicarão por seu favor. A princesa é uma linda noiva, belíssima em seu vestido dourado. Em suas roupas bordadas, é levada até o rei, acompanhada de suas damas de honra. Formam um grupo alegre e festivo que entra no palácio real. Teus filhos serão reis, como o pai deles. Tu os farás governantes de muitas terras. Eu darei honra ao teu nome por todas as gerações. Por isso, as nações te louvarão para todos sempre.